Tá brabão de pegar o Murilo, ele tá na pista, mano. Eu já aprendi cá, tua vida. Se o acerto tá em dia, não tem o que se preocupar. Vai viver, vai curtir, vai gastar. Vai! Se o acerto tá em dia, nada pra se preocupar. Entramos sem pedir licença, tamo em outro patamar. Todos meus fiote rico, grana se multiplicar. Gasto um 100k por dia, só pra ver o tempo passar. Dinheiro não traz alegria, mas a Lamborghini traz. Visionário da favela, quebrada tá igual Dubai. Faz o seu nome chefe, só não se ilude com a fama. Tô na pista pra negócio, pra fortalecer quem ama. Quando eu aciono meu time é resumo, nós parte pra pista e resumo é missão. Quando eu resumo a missão, comemora, elas vêm porque sabem que eu tô com cifrão. Na conta tem muito dinheiro, enterrado tem mais de 30 milhão. Investido na goma só de aluguel, lança Ferrari e eu vou pro peão. A vida que eu levo é de artista, hoje eu sou mais do que o antigo patrão. Graças a Deus que ele me mandou embora daí. Tempo pra safada, quando vê ela joga na cara. Acha que eu sou buzeiro e me pede uma casa. Ganhou bilhetinho premiado, vai foder comigo hoje na casa. Safada, quando vê ela joga na cara. Acha que eu sou buzeiro e me pede uma casa. Vai ganhar bilhetinho premiado, vai foder comigo hoje lá em casa. Pique Neymar, nós é jogador caro. Desde novinho nós já fazia gol. É que não vi, ninguém me dava nada. Olha onde nós chegou. Quer ostentação, quer descer e subir o morrão. Tô balão, bota o ouro na caixa. Lança só carrão, quer beber pra esquecer todos os problemas que ela tem em casa. Então pega a passada do preto, tá brincando de cato, mano. Essa mina já se tornando, ela vem lá vai curtir comigo. Hoje eu vou lá pra ver treino, pare. E quando ela vai curtir lá em casa, tá vendo se perde, mas, yeah. Então pega a passada do preto, tá brincando de cato, mano. Essa mina já se tornando, ela vem lá vai curtir comigo. Hoje eu vou lá pra ver treino, pare. E quando ela vai curtir lá em casa, tá vendo se perde, mas, Caramba, gordinho, faz uma investigação. Outra investigação, a mídia é só manipulação. Aceita que os favelados tá no condomínio e teve a valorização. De copico é muita apelação, esse eu só vi no pulso do Faustão. Vários querem ter minha vida, mas o fardo meu mano, poucos carregarão. Eu tenho a senha desse jogo, sou criação do maior criador. Ser visionário não é apenas ser, primeiro tem que fazer pro amor. É que minha vida é muito agitada, quero entender o que o Playboy falou. Se ele não quer ver a gente de Porsche, manda trazer uma de cada. Sobe o voche do Aruã, imagina de garata. Onde eu toco vira ouro, mídia da favela. Deixei vários puta rica e nem quero me amostrar. Essa porra é pra quem é, se me entendeu já era. É a tropa do 00 que conta sem mistério. De férias tô em Angra porque com o menino nem. É a tropa do 00 que conta sem mistério. É, se eu conseguir ele vai conseguir também. Vem, vem, boa bu, toda sua. Preto chique, de chofé, por agora só sorri. Já tá certo do café, meu filhote por aí. Também conta um qualquer, mingazeira, tá de uso. Pra qualquer B.O. que der, lembra o tempo de office, bola na quebrada. Mas já era rico, mente milionária. A família tá bem, quer saber de nada. 00 meu bem, de Bugatti sem placa. Uns nata de leite, outros nata da nata. Uns nata de leite, outros nata da nata. Safada, quando vê ela joga na cara. Acha que eu sou buzeiro e me pede uma casa. Ganhou bilhetinho premiado, vai foder comigo safada, hoje lá em casa. Safada, quando vê ela joga na cara. Acha que eu sou buzeiro e me pede uma casa. Vai ganhar bilhetinho premiado, vai foder comigo hoje lá em casa. Liderança forte, bandeira firmada. Subi uma escada sem pisotear ninguém. Vai. Passadão de nave, pela madrugada. Vê o bonde contando e perguntar de onde vem. Muito obrigado a quem não acreditou, mas olha onde o bonde chegou. Trampando muito sem olhar pra hora pra poder comprar sem olhar o valor. Aí chega o filho do doutor, falando mal do meu Jacobicô. Que eu ganhei muito mais de uma milha e o menino nem vem e multiplicou. Faz favor, né? Dizem que a sorte bate a porta uma vez. Que bom que eu nunca contei com a sorte, só com Deus. Se o bico não quiser ver uma Porsche, vai ver três. Paz e vida mansa para os meus. Que liderança é forte, bandeira firmada. Subi uma escada sem pisotear ninguém. Vai sadão de nave pela madrugada. Vê o bonde contar e perguntar de onde vem. E aí, Lão, tipo mundo M, mas agora é só com B. Boa buzeira, big boys. Bruno buzeira, back bem bolado. Bolando, bombando, brincou bilionário. Bobas e bobas brigando. Brilha de bomba geado. Brisa boa, bate bem. Bastante Bugatti, bastante Balmain. Bitcoin bagaça. Bigode batalha bem. Brincado Balenciaga. Pele com bonde brotou. Balneário bololô. Bonitas bateu bumbum. Boladão brasileiro bastado. Bracelete branco bico. Brabos bege blindado. Bruno buzeira bombou. Balada bombando. Black vaziado. Bunda balançando. Bonde bilionário. Balada bombando. Black vaziado. Bunda balançando. Bonde bilionário. Safada, quando vê ela joga na cara. Acha que eu sou buzeiro e me pede uma casa. Ganhou bilhetinho premiado. Vai fuder comigo hoje na casa. Safada, quando vê ela joga na cara. Acha que eu sou buzeiro e me pede uma casa. Vai ganhar bilhetinho premiado. Vai fuder comigo hoje na casa. Tá tudo declarado, gravada. Fiz dinheiro com a internet. Várias milhas na frente de casa. E até seu pivete conhece. Minha publé é o preço do alguema. Mas não queima cartuchando no lance. O site de fofoca vai falar que eu lucrei com a cripto do Trump. Tem que manter o pique. Esses playboys só pisou meu kit. Não me acha nem com Starlink. Quer viver essa vida sem curso? Vem que eu te ensino, só clicar no link. 8 mil em 24 horas. Eu compro outra Porsche, o playboy fica triste. É que aqui foi tudo conquistado. Cê ganhou mesado, eu entendo o invejoso pode ir, pode até gargalhar. Vocês falam mal de mim, mas quer tá no meu lugar. Invejoso sai pra lá, invejoso sai daqui. Sempre dois passos à frente, contra esses é por vir. Inspiração pra toda molecada. Agora eu tô com o bolso cheio de grana. Se eu tô de pião, de novão na quebrada. Posto um stories de idade bacana. Elas querem fazer um pião. Quer condição, quer ser minha namorada. Mas tô sem compaixão. E se eu lanço um robô, os doutor, se ataque não sai do meu pé. Então faz favor, tá tranquilo o acerto. Tá pago o leão da receita, vai voltar de ré. Faz um tempo que eu tô contando o mundo. Tá na cara que eu já nasço pra isso. Não é à toa que eu sou visionário. Invejoso tomou prejuízo. E falador não arruma nada. E quem comanda é a Natal de SP. Então respeita a liderança. E quem tentar, nós bota pra correr. Fala baixo que a tropa avança. Contando o mundo e domina nas mídias. E se vim querer dar opinião, pra mandar se fuder. Falador não arruma nada. E quem comanda é a Natal de SP. Então respeita a liderança. Quem tentar, nós bota pra correr. Fala baixo que a tropa avança. Contando o mundo e domina nas mídias. E se vim querer dar opinião, pá, pra mandar se fuder. Safada, quando vê ela joga na cara. Acha que eu sou buzeiro e me pede uma casa. Ganhou bilhetinho premiado. Vai fuder comigo hoje na casa. Safada, quando vê ela joga na cara. Acha que eu sou buzeiro e me pede uma casa. Vai ganhar bilhetinho premiado. Vai fuder comigo hoje lá em casa. Dá pra bom te pegar o Murilo, ele tá na pista, mano. Eu já pedi carta, vida.